por 9 de 5562, correto? Quando pronto, seu missão de estacionamento, confirma o veículo. 029, quando pronto, chamará para o missão de estacionamento. Sim. América Bravo, prossiga. América Bravo, tá acionado 0165, confirma. Gente, América Bravo, reporta farol da barra. Estabilizou, gol no 273. Gol 273, completa final, chama a torre 11895. Completar final 10895, 273. Controle Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu Charlie Foxtrot direto. Charlie Fox Juliet, mantém as condições visuais no meu pé, corredor SR, reporta o farol da barra. Reportará o farol da barra, o Charlie Fox Trot. Charlie Fox Juliet, atento ao Romeu Oscar Brava, helicóptero está passando o farol da barra, 510, rumo oposto. Está visual, contrário. Autoriza da presente, está mantendo condições visuais sobre a Bahia de todos os santos. Autoriza da presente a proa direto do destino. Charlie Fox Juliet, negativo, reportando fora da barra, tem o tráfego de aproximação. Vai manter o corredor e aguardando, Charlie Fox Juliet. Então 3894, desce para 2000 pés, que é negar 10 no 8. Reporta estabilizado no localizador, informa o helicóptero próximo à duna, não interfere na aproximação. 3894, destino a 2000, estado 08, já beleza. Correto, quando pronto, chame em posicionamento no 05. Romeu Oscar Bravo, atento ao tráfego rumo oposto, mantendo no meu país no corredor SCE, Uncharted 208. 40 Galeão, confirmação Romeu na sua escuta, posição em 2. 722, autorizado Galeão, nível 360, percolando 0, decola uma 0 direito da ELO, laser bridge, controle 1208, apenas 5550. Tem autorizado então 360, Galeão, da Eleda Bridge, Apesulu, é a 1-0. 1-0, até o Galeão, confirma só o código para responder, por gentileza. Obrigado, um abraço, controle, seria o 1. São 208, controle, e quando pronto, são para o feedback acionamento no 06. No 208, chamada pronta, 672, obrigado, boa noite. Livrou o gol no 273. No 273, taxia Alfa Juliette, ao 03. Alfa Juliette, 03, o gol no 273. Charlie Foxtrot Juliette, qual é a sua rota do plano de voo até Jundiaí? Exatamente, qual a rota que preenche no plano de voo? Santo Papá, na Macaxa 236, agora está presente. Não, Charlie Fox Juliette, qual foi a rota preenchida no plano de voo? DCC Yel, DCC Mapatango, DCC Bragança. Ok, o da presente foi direto ao Ilhéus então, Charlie Fox do Juliette. Mantendo o não no meu pés, aguardando para a subida. Juliette, subi, mantém o 05, visual. 050, subi, mantém a 105, visual, Fox Juliette. A 105. Zero 3894, completa aproximação ILS, 3 milhas, 2 terno, torre 118, decimal 62. Confirmando, torre 118, meia dúzia, 3894. Afirmo. Gente, uma boa noite. Boa, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 3894, Baixar Tavares, passando Cimbra. Salvador, tá 3894? Bravo, Salvador. Retornando para pouso, vou manter esse voo local. Retornando para pouso, Salvador, senhor. Queixa na torre 118-62, Romeu Oscar Bravo. 118-62, Bravo. Salvador, papai Romeu Oscar Bravo. 0 autorizado via Peçolo 17, decola 10 com curva direita. Saída Rabon Elefa, o controle opera. 1208, aciona 5567 Cotege. Quando pronto, caminho em posicionamento no 07. 6722, posição 62, pushback de acionamento. No 06, está autorizado a caminhar. Autorizado de vantagem, 62. Salvador, muito boa noite, 3894, livrando. Boa noite, são 3894, eu saio tarde via Alfa e aguarda antes da Juliette. Alfa aguardando da Juliette, 3894. Via Peçolo 10, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda Brise, controle opera 1208, acena 5563 Cotê. Quando pronto, chama em pushback acionamento, confirma o gate. Copiado. Posso. Então, 3894, aguarda para prosseguir para o gate 08. Nós temos um banho da web que é só para cá dentro do instante. Aguardar 3897. Mantenha 140, na vertical de coral, é posto para descida. Desculpa, eu sou um ponte. parecido, ok, chão parecido. Desculpe, é que eu só tenho um guarda baixo, o senhor está lá em cima. Você viu alguma possibilidade de a gente cortar algum caminho por aí, castelo, duna? Ok, foi pelo 9940. Quando pelo 9940, muito obrigado. Parking de Alfa, 262, Montevideo, obrigado, 6722. Vai sair. 3894, passo, após o Web, prossegue Juliette para o 08. Web, 3897, após o Airbus da companhia, passar a retaguarda, está autorizado o pushback no 05, Samitá. Após a passagem da banda companhia, está autorizado. Voa direto, posição Duna, sem identificação, vigilância. Yankee, o quê? Yankee, Serra, prossiga. S-6722, pode sair do 10 para decolar. Fala um pouquinho, 6722, a 62. Confirme. 1295, não estou compreendendo, confirme. Frequência da torre, 6722. 11895, confirmando. A frequência mudou, estou com dificuldade de falar, porque já está no automático, 18,6, mas 18,95. Tudo bem, querido, sem problema, tchau, tchau, obrigado. Inicialmente 120, entrando sentido contrário, 2 horas, 12 milhas, nível 1, 10.000 para 10.500. Autorizado, fala cá. Paulo, 273, dentro da informação, Serra, autorização para confins. 273, 7-3, com fins autorizado, nível 360, decola da 1-0, com curva direita, saída da El Leda Bridge. Intercepta o Pesulu 1-6 após falta do plano. O controle opera 1-2-0-8, aciona 5-5-7-7 potência. Positivo, desse mantém 2000, ajustado 1018, direto sim, oh, perdão, direto Duna, informe no localizador. Charlie Fox Juliet, observe o tráfego passando agora à direita, 5 milhas, exatamente 5 milhas, ligando 120 a um Airbus 320. Controle 7728, boa noite. É, boa noite. A aeronave chamou o controle, alguma coisa aconteceu com a ficha que nós não temos nada do seu plano. Se eu possível, conforme autorizado, aguardando a solução do problema. Sim, então com autorizado, vindo da El Leda Bridge, 6722. 6722, o código é 5550. 7722, obrigado. Salvador, boa noite, 39950, Centro da Serra. 39950, boa noite, identifique, desce para 4000, chegada Bonfe, 1018. 4000, identificou a Bonfe, 1017, o 9500. Web 6722, agora a gente está em contato radar, complete curva direita, voa direto Leda. Foi de Leda, 6722. Para descida, TP 9940. 9940, desce e mantém 3000 pés, ajustado em 1018. 3000, 1018, 3000. 897, copiado. Teste via fácil em Z Alfa, deu ponto espera quando chama a torre 1186. Foi possível copiar, confirme. 6692, estamos com 9 e meia. Então, na galeão, com 4 horas. Copiado, prossegue via Pátio Índia Alfa, Del Ponte Pega, quando chama a torre, 1-8-6, o 1895, afirmativo, 1895, e apenas para confirmar para o TAM 3297, a frequência da torre é 1895. Gol no 601, após a passagem do Avianca, no 02, está livre o pushback. São em pai, tá? Yankee Serra Serra, é, reporte na final para pouso, não tem o senhor ainda no radar, portanto chame visual com a localidade. 940, a qual está? E é Oscar? Não, é Sierra. O 360 para Guarulhos. Salve 40 Guarulhos, 360, guarde cópia, prepare a da El Leda Brito. A El Leda Brito, né, meu? Confirmando? Ainda não copiei. 9950. Nós não temos o plano ainda. Aguarde assim que o plano chegar, iremos autorizar. Como aguardo, Gol 940, autorizado Guarulhos, nível 360, decola 1-0, curva direita, saída da El Leda Brito. Intercepta Pedro 1-6, pode sair conforme a rota. O controle opera 1208, aciona 5010, roteiro. Gol 1940, 360, decola da primeira 1-0, curva direita, da El Leda Brito, Pedro 1-6, rota conforme. 1208, 5090, gol 940, copiou. Correto, condução, estamos em posicionamento, confirma a posição. Posição no momento é a do Tu. A 2 milhas para Coral. Chame controle Ilhéus em 120, décima 1. Boa noite, bom voo. 3603, livre LS. Autoridade LS, 1-0, 3603. Web 99, trip 9940, vetoração para sequenciamento, voo prova 235, limite magnético 20 de cima. 235, limite? Limite? Não vai precisar de limite não, que não falhará as comunicações, e interceptará o localizador sem precisar alternar essa frequência. Falhou. Confirme. Controle Salvador, 3897, boa noite. Se for o tanto 3897, eu informo, a transmissão está intercortada, mas 3897 complete curva à esquerda, voa direto Leda. É, continua intercortada, tanto 3897. Agora, beleza? Ah, alto e claro. Ok. Trip 9940, desse mantém a 2000. 2000, 9940 da trip. Ponte Cara, condição a torre 1-8-6. 3-6-0-3, 2 milhas do externo, torre 118-6-2. 1-8-6-2.